Fala galera do canal Versátil, eu sou o Jack, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um react pra vocês, hoje trazendo a nata do trap. Jag, Wave, Prod, Guga no Beat, bora fazer esse react então, deixa o like, se inscreve, aquelas coisas, você tá ligado, né? Bora reagir, fé! Se perdendo nessa way. Tô se perdendo nessa way. Tô te prendendo nessa way. Não vão me pegar. Vocês acham que tá tudo bem? Não vão me alcançar. Tô te prendendo nessa way. Seu sonho não vale o seu esforço. Desde que disfarçam de você, mas nunca canse de tentar. Só você pode lutar, ninguém vai te ajudar. Sua hora vai chegar, cê pode acreditar. Qualquer dia vamos se esbarrar no piloto de uma Mustang. Eles querem te pegar, te fazer desistir. Foca a nossa caminhada, querem te ver cair. Mas um dia outro drip, não canso de subir. Faça sua história. Tô te prendendo nessa way. Não vão me pegar. Vocês acham que tá tudo bem? Não vão me alcançar. Tô te prendendo nessa way. Não vão me pegar. Vocês acham que tá tudo bem? Não vão me alcançar. Escreva sua história. Se mantenha de pé. Escreva sua história. Nunca perca sua fé.